O controle 119, decimal 8, aciona 0115. No approaching, standing by, Lenny Grant. Standing by, Lenny, please, just 6-4. 5220, Solo 52, direita na Taxiway Fox, chamando 21 decimal 9, o Solo corrigindo na E com 219, então, bom dia, 5220. 7-1219-5220. Torre Salvador, o Lima, Kilo, Taxiway. Kilo X-Ray, mantenha a Taxiway Delta. Mantendo a Delta, aí. 16740 cruise land runway 10. The wind is 150 degrees 08 knots. Let's run runway 10. We have just 6-4. Está presente, pode voar direto e TAP, ajustou o altímetro no 095, desça para o nível 050. 050, chegada Mari, descendo da direto TAP, ou no 095, ajuste. Síndico, qual é o Proideal? Muito ruim, eu não estou copiando. Pode confirmar? Afirmativo. Então, AMX 700 pés, degolandão 97, na linha do litoral. O controle em 119, decimal 8, aciona 0117. Mike, direto ao meu. Dois na barra, saramento de táxi, torre no 895, Mike, Gilete Romeu. Tá na pista, até o 44, seu bom dia. Bom dia, livre acionamento, chame táxi. Rei ali mantém pista no zero. Aliado manteu, é isso aí. Primeiro Alfa estacionado. Acionamento e táxi, em Novembro Alfa, porte para ingresso 97. Web 6740 on the ground at 55, leaving the runway by the right, call 121 this morning, air morning. 121 this morning, air web 6740. 325, boa viagem. 351, 3325, obrigado, bom fim de semana. Salvador Ground, web 6740. 5740, clear taxi via Alpha Juliet Gate 07. Alpha Juliet Gate 07, web 6710. Com 08 nós. Accurate. Clareza 5 em Novembro Alpha, prossiga. Índia Novembro Alpha, prossiga, torre. Dia Novembro Alfa, autorizado acionamento e táxi, reporte para ingresso na 107. Ei, decola ao 57. Vai manter a minha escuta, curva à direita via litoral, efetuou o cruzamento do eixo da 1735 e reportar o farol de Itapuã para transferência ao controle, mantendo a minha escuta. Eu não tinha problema aqui, não sei, na sua escuta. Taxi, Max Juliet Romeu, reporte para ingresso na 17. Estou alinhamento da 17, Lima, aquilo que fez. Voltando Lima, Kilex Rei, chama agora o controle 119, decimal 8, tem um bom voto, regresso. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, está passando 32 leve, prossiga. Com 06 12 a bordo, sendo 9500, através de 03. Fica com detalhes 1800 pés, reporte para IP, vetor de Juliette. Controle o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, para seguir a chama no pé e reporte no salão da barra. É X-Ray? Não. Décimo 728, prossegue 3 no pé, que é legal no 0.5. No 0, no 5, 3 mil pés, o 5728. Agora pronto. Pode confirmar a procedência? Procedência de cair. Juliette Romeu, decola 00, controle 119, decimal 8, tem um bom voto, regresso. 118, decimal 95, grato, até o regresso. 119,8, 1198. Desculpe, senhor, 119, decimal 80, controle, Mike Juliette Romeu, até o regresso. Controle, muito boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 97, está ingressando na linha do litoral sul. Vai manter sobrevoo no Iguatemi e Federação. Mike Juliette Romeu, acende a identificação. Replicado 37. Prossiga, então. Conhecida, está na posição bomba. Autorizado 4.000 com 1.500. Tá, 37. Mike Lash Romeu identificou, está 400 pés, linha do litoral 0197 no transponder Mother Charlie. Gente, Mike Lash Romeu. 140-33 Ilhéus? Ah, firmou. Então, copia o 160? Copia o 160. Azul 4033, Salvador Ilhéus, 16030, decolagem da 10. Primeira curva direita, precisa saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5577 no transponder, 198 é o controle. Sente o meu pé, hoje 2015, Vitória de Juliette, graças. Azul 4033. Correto, reposta quando pronto, tracionamento push. Reportará. Nacional 0417, Mike Juliette Romeu. Objeto 5728, prossegue 12 no pé, só livre LS, reporte estabilizado. Contará estabilizado 2000, o 5728. Controle Salvador, bom dia, da 3191. 3191, bom dia, contato radar, voo 340, após 12 no pé, direita, direto da EL. Após 2000, direita da EL, da 3191, grato. Mike Juliette Romeu, acionado 0417, modo Charlie. Sente Mike Juliette Romeu, prossegue eleitoral 500 pés, reporte final para o pouso. Vai manter sobrevoo no Iguatemi e Federação. Sente, máximo 500 pés, Juliette Romeu, estou no controle. Máximo 500 pés, na escuta, Romeu. Objeto 5728 para o localizador direita 070, reporte estabilizado. 070, reportar estabilizado, 5728. K37, possui condições visuais para o 2000 pés? Mantenha 4000. K37. Passa para lá para o Lima Kilax 6. Lima Kilax 6, sequência livre. Excellent. Car 37 dessa via 2 no pés, o ajuste permanece em cima 095. A Liva LS, reporte estabilizado. Car 37. Livre, vento 150 graus com 08 nós. Juliette, para direto no Interlagos. Rotatória, reporte do Valcom Campo, Vitorino de Juliette. Rotatória, reporte do Valcom Campo. Patangui, já dá para quatro, siga. Enfim, já dá para quatro, prossiga, corredores 1.500 pés, ação que transponde 0127. Web 5728 complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. Vai de lá, Cipriano. Este 142, a autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Galeão para o SAC. Alterna Galeão, confirmando? Sim, ativo, Galeão. Quando tiver 1186, corrige, 1185, 1015 o ajuste, está livre. Eu poderia repetir novamente as informações? A frequência do controle 118, decimal 95. 118, 95, bônus 270. Pesado pouso, 5728. Quebra vivo, Vitor de Juliette. De Juliette para ingresso no circuito, torno 118, decimal 95. 118, 95, grato, até a próxima, Júlio. 0 vento 130 graus com 08 nós. Autorizado pouso, L5728. Salvador, Papatango, Vitor Índia, Juliette. Vitor Índia, Juliette. Reporte rotatória. Postará na rotatória, Júlio. Salvador Gondo 270, aproximando na ponte espera da 10. 0, mantém a ponte espera. Manterá a ponte espera no 270. K37, reduza para aproximação, torno no 8, decimal 95. K37. Juliette dá presente, mantém espera com curvas à esquerda, aguardando liberação no 7. Ciência, espera com curvas à esquerda, Júlia. Torre Salvador, SK 37, para a aproximação final, 35. Bom dia, FK 37. Ajuste no 0, no 5, continue a aproximação, guardando pista livre, o número 2. FK 37. Decimal 1. 251, da 3191, obrigado. Primeiro, logo que você sair daí do formato, se troca com a portaria. Tango Índia, Ilhéus, aguarde cópia, confirme estacionamento. Está autorizado Ilhéus 080, via Gulf 677, decolagem da 17, curva à direita, coral, a saída, controle 119, decimal 8, e acione 0276, o Tango Índia. Decolagem imediata, gol 270. Mantenha a posição, gol 270, aguarde. Mantendo. FK 37, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. FK 37. 5 a bordo, chame a torre 186 para prosseguir. Corrija, 118.95. Web 5, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 5, afirmativo. Obrigado. Contra o mundo, etapa 4. O índio autorizado o táxi, pode parar ingresso 17. Obrigado, índio. O 270, visual com caravan curta final no 0. Visual, 270. Após a passagem do caravan na curta, o gol 270, ali mantém caduceiro 10. Ok, após a passagem, ali mantém 1-0-2-7-1-2-7-0. 8,5 a bordo, autonomia 2 horas e 10, alterna Natal para o táxi. Está livre até o ponto de espera, o Chanel, a torre 118.95, aos... o ajuste confirmando é 1-0-1-5. Estimativo, ponto de espera, uma torre 118.95-6-1-400, retorno. No solo 1-3, vai prosseguir Fátima Militar à esquerda? Fátima Militar à esquerda. Tá livre, à esquerda no hotel, até o pátio militar, IPK37, tem um bom dia. Chanel 140, ponto espera da 10 pronto. Chanel 140, aguarde para alinhar e manter. Guarda 70, alinhado, ponto decolagem. 270, livre decolagem 10, vento 120 graus com 08 nós. Iniciando decolagem 270. Chanel 6140, observa a rolagem do Boeing e após ali mantenho no zero. Após o Boeing ali mantenho no zero, 6140. Usando ingresso, reporte pronto para decolagem, cabeceira 17, Ecotango Índia. Jet no solo 15, autorizado backtrack, agilizando, reporte livrando 17. Zero, decolo 15, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 19-8, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, boa tarde, gol 1270. Como 270, boa tarde, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 da EL, podemos voar direto da EL? Pós 2000 tá autorizado. Faz 2000, autorizado, Daniel. Índia Delta passar 20 graus com aeródromo. Índia Delta vai passar, chame torre, no 8, decimal 95. 18, 95 graus. Checando aqui, só um instante. Salvador Azul 4033, pushback acionamento na 9. Portão 9, puxa acionamento autorizado, reporte para o táxi. Imagem. Chename 140, livre decolagem, dono 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre decolagem, 140. Gente, prossiga para o farol de Itapuã, reporte para descida até o Gilete Serra. Aqui solicitou a informação do temperador, a pista realmente estava incorreta, ok? A indicação do que nós temos aqui na torre está marcando 29.5. Ah, ok, ciente. Obrigado, foi o gol 1-1-7. Ciente no 7-7, chame para a cópia. Valeu. Salvador, 35246, acento da novembro. 18, hotel retorno, 6140. É? 050 para o ADPAP. Pode bater velocidade 270, até ITAP. Autorizado número 1 na aproximação. É, número 3. Eu não vejo a frequência livre do regresso. 0276, Ecotango Índia, tem um bom voo e bom dia. 0276, 0276. 350, Puka, 6140. Vou Tango Eco, Tango Índia, Sânio Transponder 0276. 09, modulando no sol. Webjet 6741, sentido a 90, deu 340 para Guarulhos. 6741, como receber o solo? Quente agora de cópia Guarulhos. A saída da El Leda Bidev. Indicação autorizado a chegada da Mari, desceu 060. 060 na Mari, 941. 7, curva direita, corredor axé, 119.8, 118.95, 0162, Luiz Quilos. Aqui, Lorena, meu pé, falou 17, curva direita, o transporte é 0162, o controle 19.8, 218.95. Estimativo, PLB? Mônica Lorde. 1895 prossegue. O táxi e o interclass. Salvador Azul 4033 para o táxi. 121 a bordo. Alternativa Salvador. 12:40 de autonomia. Salvador 121, 12:40. Ah, firmou. Ponto de espera, torre 11895. Táxi via Juliette Alfa. Ajuste no 05. Via Juliette Alfa, torre 1895. Com 1015 agora, o azul 4033. Salvador 777, para autorização, voo seguro no 3. 320 autorizado, copia? Copia. 320 ponto seguro autorizado, previsto que 50, decolagem da 10, curva à direita da El Leda, após Leda Bidev. Após Bidev direto, 1198-5007. Poderia repetir o telefone, por favor? 5007. Autorizado 320, UPWISC 50, decola 10, curva direita da El Leda Bidev. Após direto, ponto seguro 198, controle 5007, transponder. O voo no 777. Pushback acionamento, está presente no 3. Autorizado do 3, chame táxi. Aí, botar para o táxi. Web 6741, cópia. Para a cópia 6741. Guarulhos aprovou 340, a Perwisk 50, decolagem no 0 direita, da El Leda Bidev, 119.8, 50.12. 6741, da El Leda Bidev, 340, nível para Guarulhos, 51.2, transponder 19.8. Correto, 6714. Quebec Serra, prossiga. O Quebec Serra está aprovado no mil pés, morro, corredor axé, decolagem no 7, curva direita. 119.8, controle, a torre 1895. Aciona 0123, Quebec Serra. PLB? 1895, prossegue o Quebec Serra.